Sou a Matilde Oliveira, do 9º E, da Escola Básica Marquês de Marialva, e vou ler Super Gigante, de Ana Pessoa. Eu corro e não avanço. É como se estivesse dentro de um sonho. Eu a fugir de um cão que ladra e mostra os dentes. A saliva a escorrer pelo focinho. Porque tem raiva ou sede, ou talvez fome. E não é bem um cão. É um monstro de um cão. Eu corro e o monstro está cada vez mais próximo. Quatro patas mesmo atrás de mim. Um focinho a arfar nas minhas costas, e eu quero correr e não consigo. Eu digo corre, mas as minhas pernas não correm, e de repente acordo e não é nada. Estou no meu quarto, virado contra a parede, e não há nenhum cão. Ninguém vem atrás de mim. Estou com o meu pijama às estrelinhas, que me fica curto nas mangas, e está tudo como antes. A minha mochila no chão, o meu casaco na cadeira. Ainda bem, que grande alívio. Mas não, neste momento não estou com o meu pijama às estrelinhas e não está tudo como antes. Estou com a minha t-shirt preta do produto inflamável. E estou a correr a sério. O meu rosto muito sério, como se estivesse concentrado em qualquer coisa. E realmente estou concentrado nesta coisa de correr, porque não avanço e quero avançar. Um medo de não sei quê na garganta, uma coisa qualquer a pulsar, pum-pum, pum-pum. E eu ouço a voz do meu treinador. Inspiras assim e expiras assado. Eu tento inspirar assim e expirar assado, mas não consigo. Um braço atrás do outro, uma perna atrás da outra e nunca olho para trás. É proibido olhar para trás, porque se eu olhar para trás, acaba tudo. E quando eu digo tudo, é mesmo tudo. Estes prédios, estes carros, as pessoas nas varandas e também o meu avô, que é uma nuvem. A minha mãe, o meu pai, a minha irmã, o careca, o Júlio e a Joana e a escola e todas essas coisas da vida. Acaba tudo. Por isso eu corro sempre em frente e nunca olho para trás.